que eu mais quero é te fazer feliz. Eu te amei, sempre te amei, te dei meu coração. Fiz de você minha louca paixão. Você é tudo que eu sempre quis. Me enrola, você chega agora dizendo que já me quer. Já se esqueceu que fui a sua mulher. Chega de mansinho, vem querendo meu perdão. É tarde, já sofri demais e não quero mais sofrer. Eu já tenho outro pra dividir meu prazer. Agora sou feliz, pois tenho uma nova paixão. Eu sei que é mentira, que tu ainda me quer. Vamos deixar de briga, tu ainda é minha mulher. Eu não aguento mais, você sempre mentiu. Vá pra ponte que caiu, vá morar nos cabaré. Obrigado, Silene, pela tua presença aqui comigo. Por nada, Cirano, vamos. Estou aqui pra te pedir perdão. Se te magoei, não foi minha intenção. O que eu mais quero é te fazer feliz. Eu te amei, sempre te amei, te dei meu coração. Fiz de você minha louca paixão. Você é tudo que eu sempre quis. Me enrola, você chega agora. Já se esqueceu que fui a sua mulher. Chega de mansinho, vem querendo meu perdão. É tarde, já sofri demais e não quero mais sofrer. Eu já tenho outro pra dividir o meu prazer. Agora sou feliz, pois tenho uma nova paixão. Eu sei que é mentira, que tu ainda me quer. Vamos deixar de briga, tu ainda é minha mulher. Eu não aguento mais, você sempre me...